só achar. Quando é meu inimigo, eu tava em cima e fui cobrar. Puxei na cara dele, a porra começou a picar. Imagina se o cara tá em cima. Dei mole de bobeira, quase eu perco a minha vida. Vou pôr a bola no chão e vou pensar. A arma que eu tava, o cara se ofereceu pra me prestar. Ladrão, mas deixa quieto, também tava querendo. Eu tava 100% pensamento violento. Tem mano que é foda, sem juízo, sem nada. Sai, bebe demais, depois começa a dar mancada. Olha só que vacilo, parece inimigo. Me chama no barraco e me leva pro lugar que ele é pedido. Se eu perdoo, eu não sou apetitoso, é. Mas se eu derrubo, eu sou sangue no olho. Então eu vejo os manos na situação venenosa. Lotadão no bar, misturando álcool e carro. Bolso cheio de dinheiro, vai sair, liga só. De peça na cintura e vai arrumar B.O. Eu espero que não, mas é inevitável. Vai beber demais e vai ficar insuportável. Acabou o sábado, começa o domingo. De carteira vazia e diz que perdeu o sentido. E se eu sou bandido, eu não me sinto sozinho. A juventude tá perdida, indo pro mesmo caminho. Me esbarraram no baile e eu já tava com umas três. O cara me pediu desculpas, quem disse que eu aceitei? Meu sentido tava longe, eu já bebi um monte. Eu não sei quem sou, sou mais um que sobrou. Ai, mas eu não vejo meu futuro tão bonito. Depois que eu saí e fiz mais um inimigo. Tomei um cabuloso, tipo pressentido mal. Se eu morrer na rua, não der tempo de chegar ao hospital. Meu poder me atenta, o dinheiro me atenta. Pra mim é só mais um teste de sobrevivência. Fizeram mal pra mim, por isso eu tô assim. Eu fico só pensando aí como será meu fim. Agora eu vou sair, mas se eu volto eu não sei. Mas eu já me benzi, minha peça vai também. Dar um rolê e trombei o outro mano. Me disse que acordou com lembranças se fome. Nem quer acreditar, se lembrar do que fez ontem. Você extravasou, bebeu, chapou a mulher do camarada, porra, tu não respeitou. Olhou, você teve a sorte que o cara não ganhou. Ele é camisa 9, mano, finalizador. Pra sair da rotina eu vou sair da favela. Mas em cada esquina que eu passava era comum, viciado. No farol que eu parava, tio me dá o trocado. A mão na cabeça, a expressão de desespero. O cara tá devendo e diz que não tem dinheiro. Trombei vários errados em um dia só. No meu aniversário me ofereceram pó. E na banca os manos todos tão daquele jeito. Pega essa arma e rola no plástico preto. Revólver por aqui é objeto de desejo. E a molecada em volta é aprendiz de criminoso. Pistola automática eles acham muito louco. Então olha pro revólver, é invenção do mal. Sente o ar da pedra e vira ladrão de varal. O santo protetor e o bandido traidor. A diferença é grande, mas você não notou. E desacreditou que o mal era capaz. E desacreditou que os amigos também traem. A vida é tão curta, mas ninguém curte a vida, não. Assim eu vejo.